Total 0908 para o táxi, 3 a bordo, 3,50, autonomia alterna Galeão. Total, livre táxi em frente, pátio, Índia Alfa, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Pronto para decolagem, total 9908. Chané 6224, pronto para cópia. Cópia, 6224. Autorizado, Aracaju, 190. Decola da pista 10 com curva esquerda na PUCA, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5022, o Oceané 6224. Poderia confirmar somente o transponder para o 6224? Confirmo, 5022. Autorizado 190 para Aracaju. Decola da 10 curva esquerda PUCA, Aracaju. Controle 1208, transponder 5022-6224. Correto, no portão 1 não chama pronto, hoje é 6224. Vai chamar pronto, 6224. Total 9908, só te espera. Tá. Pronto. Total 9908, alinhar e decolar, 120 graus, 12 nós. Livre, alinhar e decolar, total 9908. 908, total aos 41 no controle, 1208, boa viagem. Muito obrigado, 208, total 908. Salvador, boa noite, total 9908. Boa noite, 9908. Contato radar decolagem, sobe o 320, seja da EL. Sendo ao 320, nada é o. Localizador 6212. 76212, torre 11895, bom pouso. 295, boa, 6212. Salvador, Xaná 6212. 6212, boa noite, cheque o trem, tem livre pouso, pista 10, 120 graus, 12 nós. Baixar travado, livre pouso, 90, Xaná 6212. Indo Bravo Fatango, agora a 8 milhas para quando? Total 9908, pode aprovar, Dael? Leda? Leda, obrigado. No 2, solo aos 46, direita, táxi Alfa Juliette para o portão do, para a remota 12. Alfa Juliette, remota 1, no 2, confirma? Afirmativo. É 2, no 2. noite, Tan 3600, desça ao nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, Tan 3600. Nove 9908, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, secundária 13325, por favor. Total 9908, 251, 13325. Obrigado, bom serviço. Hoje de deck acionamento no 01 no Oceania 6224. Oceania 6224 autorizado, chame para o tanque. Um ataque 6224. para o táxi Oceania 6224 com 93 a bordo, tem 2 horas de autonomia e alterna Recife. 6224, livre táxi, à sua direita até o porto espera, reporte pronto. Táxi direita até o porto espera, reporta pronto, 6224. 600, 5 milhas e meia para táxi, atinge e mantém 050. 7 para 2000, ajuste no 0 no 8, nível LS, 3600. Ok, 2000 no 0 no 8, nível LS, tá, 3600. Boa noite, no 805, desce o nível 070, chegada a Mari. 070, na Mari, eu vou mais perto atrás, tá? Livre? Pronto, tá, obrigado. Web 509, está autorizado em TAP também, 509. Obrigado, Web 509, TAP. Oceania 6224. 6224, a linha decola, pista 90, 930 graus, 12 nós. A linha decola, Oceania 6224. A linha decola, Oceania 6224. Sim, a linha decola, por sinal. 6224. Detectou o localizador. Da pistola 0, tá 3600. Tem 3600, completa final, checa o trem, torre 1895, bom pouso. 1895 para a torre, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, tá 3600. ILS completo, down no zero, baixou e travou. 3600, livre pouso, pistão 0, 120 graus, 12 nós. Livre pouso, down no zero, portanto, 3600. 4, contato radar, sobe ao nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, Oxené 6224.